bom dia, tá 3601, com a informação Charlie. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pistanho zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição ativa, controle 120.8, transponder 5074, 3601. Paciente centralizado São Paulo Congonhas, nível 360, controle rápido do plano, decola da 10, curva direita da EL, ótima, no cruzulo 10. Com base, apresuro 16, Belo Horizonte, direto Chomode, apresuro 30 em quinta chegada. 1208, 5074. Até 3601, está no portão 8, chama pronto. Obrigado. 3601, negativo da EL Dótiva. Saída da EL, transição Mótiva. Atente, Mótiva, senhor. Está tranquilo. Da EL, Mótiva. 3601, obrigado. 3601, negativo da EL Mótiva. Saída da EL, transição Mótiva. Israel, transição ótima, mais alto está sendo liberal. Correto, protegimento, 3601, chame pronto, pushback, acionamento. Obrigado. Salvador. Então, 7 aprovado, chame táxi, bom, 1961. Nossa, aí, confirme 1, 2, 1, 4 e 20, confirme Campinas. observado via faixa principal em Índia até o ponto de espera da pista no zero, Kinegal no zero no meia, no ponto de espera quando o ponto Schmidt Torre frequência 1 no noite, decimal 95, voo no 61, no tempo voo. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento no 80 graus, 8 marchas. Falta de trabalhar e decolar no zero, 1 no B1. Funcionamento para 3601 no portão 8. Aprovado, chame táxi para 3601. Número 1, decolado 31, chama o controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1161, passamos 1500 metros, precisa da EL. Gol 1161, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, após 2000, autorizado LEDEP. Ok, então autorizado 360 após 2000 do Tieto Leda, gol no 161. 3601 para o táxi, temos 137 a bordo. 37 a bordo copiado, 3601, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pistão 0, que negão no 016. Poderia, por gentileza, confirmar a autonomia e alternativa? Afirmativo, pátio principal e Índia, carteira 10, comando 16, temos 3:30 galeão, senhor. 3:30 galeão copiado, no ponto de espera, quando pronto, chume torre em 1-2, decimal 95, dan 3601, no bom voo. 7-4-0-0-5, cuidado, seu bom dia, bom trabalho para todos, senhor. Até a próxima, bom final de semana. Gol 1161, chama o centro Recife na frequência 1251, alternando 3395. 402 Guarulhos, informação Charlie. 9402, bom dia, informação em curso Charlie. Para Guarulhos eu tenho 360 já aprovado, já está pronto, quanto é? Autorizada para Sierra Bravo Golfo Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5111, voo 9402. Bushley, thanks. Salvador, muito bom dia, até 3601. São 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL, autorizado para o Leda. Gente, vai voar Leda, saída da EL, até 3601. Galeão, Galeão, é isso? Afirmativo, isso aí. Obrigado, voo 90, correção 9402. Autorizando o táxi à direita até o ponto de espera do Cocono 0, que negou no 0 no meia. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95, 9402, tem um bom voo. Autorizado a linha de colar pista 10, vento 170 graus, 9 nós. Ainda colou no 0, 9402. Decolador 402, decolou os 47, controle de 208, boa viagem. 08, bom fim de semana. Frequência 1251, nosso Hernando 3395. 51395, bom dia. Bom dia. Boa noite, o Gol 9402, escuta, decolou Natal, ótima. Gol 9402, contato radar na decolagem, autorizado a saída da EOL, subido para o 360, até 2000, autorizando Lida. 2000, Lida. Gol 9402. Alpha X-Ray Tango, autorizado o reboque do pátio 3 para o pátio principal. Chame ao término do rebote, por gentileza confirme. Até o portão 03, é isso? Autorizado, chame ao término, mantendo escuta constante, Alpha X-Ray Tango. Solo Salvador, bom dia, Mike Yank Yank. Mike Yank Yank, bom dia, prossiga. Mike Yank Yank, está aqui no, na remota do pátio 1, na posição 13. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, posição 08. Mike Yank Yank, da remota do pátio principal, autorizado o reboque para o portão 08, mantendo a escuta constante. Chame o término, Mike Yank Yank. Positivo, escuta constante e informar após o término. 9402, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251 e 13395. Firma. Fecha. Bom dia, Mike Henk, finalizado em reboque, graças, bom dia, bom trabalho. Obrigado, Mike Henk, obrigado, bom dia. É. Obrigado, bom dia, Alfa X-Ray Tango. telefone 6251. Fazer 51, está com a informação de autorização Guarulhos 360. Certo, confere 6251 no Guarulhos 360, já tenho autorizado, o senhor está pronto para cópia? Está pronto. Poxa, 6251 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Cruzeiro 10, até Tango Bravo Eco, Eagle de voo 360, pista em Luzano 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle opera em 120.8, transponder 5120, o Xerem 251. Está autorizado Guarulhos, 5360, via 3110, até o Bacé. Transponder da Zé, curva direita, saída do Motiva. Está isso? O controle opera 108, transponder 5120, o Xerem 251. O Xerem 251, negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. Paulo Salvador, no instituto Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, prossiga. Paulo, substituto o reboque da posição 4 do pátio principal para a posição 14 remota do pátio principal. Obrigado, do posição 04 para o remoto do pátio principal, é isso? Positivo. É só um minuto, Mike Bravo Yankee. Mantendo a escuta constante, chame a térmica. Ok, Mike Bravo Yankee, ciente, nessa porta. controle na escuta do Maico Yankee. Yankee Yankee, é isso? Positivo. Desculpa. Bom, 229, já estamos diante da Delta, autorização para São Paulo, vamos para Sacópolis. Com 229, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5121-229. Atenção, autorizado para São Paulo, nível é o 360 via rota no plano, decola pista 10. Curva direita forte, precisa da EL, transição motivar. Aciona 5121 e chama controle de Salvador em 120.8. Voo 1229. 5121, no protegimento correto, voo 1229. No portão 11, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Não, chamaremos quando pronto, voo 1229. Muito obrigado.